Gil Vicente está na primeira divisão 6 épocas depois. Djokovic está nas meias finais, Sharapov nos quartos do Roland Garros. E na FIFA a polémica está instalada. Jerome Volk explica e-mail que enviou a Jack Warner. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Esta semana no Tempo de Antena, entrevista com Etiandro Monteiro. A despontar para a música, Etiandro ainda não gravou nenhum disco, mas tem muito talento. Fomos ter com ele. Quisemos saber quem é e onde pretende chegar. Um jovem talento a nascer para o mundo da música. Convidámo-lo a juntar-se a nós na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, para conhecer Etiandro Monteiro, o cantor na base do R&B. Esta sexta-feira, entrevista com Etiandro Monteiro, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena na sua rádio Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Boa noite. O que quis dizer foi que a candidatura ganhadora utilizou o seu poderio financeiro para fazer lobby e conseguir apoios. Esta foi a justificação dada por Jerome Volk. Ele que recentemente enviou um e-mail a Jack Warner. Jerome Volk é secretário-geral da FIFA. Jack Warner é vice-presidente da mesma organização. Nesse e-mail que enviou, o secretário-geral da FIFA, Jerome Volk, dizia que a candidatura vencedora comprou o Mundial. Hoje, Jerome Volk justificou as palavras ditas como se referindo apenas ao poderio financeiro do Qatar e não à compra de votos. Recordemos que a FIFA está a ser investigada pela própria Comissão de Ética. Mais especificamente, o presidente da FIFA, Josef Blatter, e o seu mais potencial sucessor, Bin Ahman, ambos investigados pela Comissão de Ética da FIFA por exemplo, alegados favores no que toca ao futebol caribenho e à sua entidade. Ainda no futebol, mas por cá, o Gil Vicente Futebol Clube regressou à primeira divisão 6 anos depois, ou mais precisamente, 6 épocas depois. A equipa do Gil Vicente bateu no passado sábado a equipa do Centro Desportivo de Fátima por 2-1 no Adelino Ribeiro Novo. Vantagem que serviu para não só subir à primeira divisão, como também ser o campeão da Liga Orangina. Mas também não tinha muita margem a equipa do Gil Vicente, já que o Trofense, terceiro classificado, só não conseguiu a promoção à primeira liga apenas por um ponto. Gil Vicente e Feirense acabaram empatados, mas com os gilistas a superarem os Santa Maria de Santa Maria da Feira no confronto direto. Vamos aos resultados da 30ª e última jornada que se realizou neste sábado e na qual já sabia que o Centro Desportivo de Fátima, precisamente o adversário do Gil Vicente, havia sido relegado à 2ª Divisão. Vamos então aos resultados. Foram 8 diferenciais diferentes e foram estes. Oliveirense 0, Varzim 1, Moreirense 2, Penafiel 1, Gil Vicente 3, Desportivo de Fátima 1, Belenenses 0, Estoril Praia 1, Sporting da Covilhã 1, Desportivo das Aves 0, Santa Clara 0, Trofense 1, Arouca 1, Friamundo 0 e Feirense 0, Leixões 0. Uma correção, o facto de ter dito que o Gil Vicente venceu por 2-1 e não, foi por 3-1, como aliás podemos aqui conferir no calendário de resultados da 38ª jornada da Liga Orangina. Ora, e se é verdade que o Centro Desportivo de facto já estava despromovido, é verdade também que o Oliveirense já não iria subir de divisão, mesmo que vencesse a equipa do Varzim, o que tal não aconteceu. Também não serviu de muito para os varzinistas a vitória, já que foram mesmo assim despromovidos à 2ª divisão, algo que já há muitos anos que não acontecia. O Gil Vicente acabou a prova em primeiro lugar com 55 pontos, tantos quantos a equipa do Clube Desportivo Feirense, também assim com 55 pontos. No terceiro lugar ficou aqui pelo Clube Desportivo Trofense. O Clube da Cidade da Trofa ficou apenas com um ponto a menos que os dois primeiros classificados, ou seja, ficou no terceiro posto com 54 pontos. Com 9 pontos atrás ficou a equipa do União Desportiva Oliveirense com 45. O quinto ficou para a equipa do Futebol Clube de Arouca, que em tempos foi primeiro. O Arouca então ficou com 42 pontos. O sexto foi para a equipa leixonense, o Leixões, com 42 pontos. Sétimo, de Moreira de Cónegos, o Moreirense, com 42 pontos. Oitavo, da Vila das Aves, com 40 pontos, o Desportivo das Aves. E nono, a equipa de São Miguel, o Desportivo, aliás, o Santa Clara, o Desportivo de Santa Clara, exatamente, com 38 pontos. O Estoril Praia acabou também com 38 pontos, mas no décimo lugar. O 11º foi a equipa do Friamundo, com 37. 12º, Penafiel, com 36. E 13º, Belenenses, com 35. Da Serra, o Sporting da Covilhã acabou com 32 pontos e apenas por um ponto garantiu a manutenção na Liga Orangina. Depois o Varzim da Póvoa, a cair para a 2ª divisão, ficou no 15º posto com 31 pontos. 16º e último foi a equipa do Centro Desportivo de Fátima com 23 pontos em 30 jogos realizados. Ainda estão por decidir algumas situações na Liga Sagres, nas Ligas Onde Sagres, que poderão, inclusive, alterar a lista de subidas e descidas, sendo que, recordemos, desceram à Liga Orangina, e esta decisão já foi encontrada há algum tempo, as equipas do Portimonense e da Naval, 1º de Maio. Ora, assim sendo, encontram-se para seu lugar as equipas do Gil Vicente e do Feirense, equipas mais a norte de Portugal. Na 2ª divisão já se encontrou um dos dois promovidos à Liga Orangina. Ontem, Rudi, na tapadinha, deu o triunfo ao Atlético Clube de Portugal frente ao Padroense Futebol Clube. 1-0. Um golo que bastou para deixar os adeptos do Atlético em alvoroço. O Atlético já foi um primodivisionário. Agora regressa ao futebol profissional muitos anos depois. O Atlético eliminou, por exemplo, o Futebol Clube do Porto há alguns anos da Taça de Portugal. O Atlético já esteve a lutar pelos primeiros lugares na 1ª Divisão. O Atlético já esteve no Distrital. É agora um clube que regressa ao futebol profissional. Venceu ontem, como disse, a equipa do Padroense Futebol Clube no Padrão da Alegre, aliás, na Tapadinha, em Lisboa. A margem mínima foi apontada por Rudi já na 2ª parte. Com esta vitória, a equipa do Atlético garante 6 pontos e a garantida subida à Liga Orangina. O Padroense perdeu, mas tem 4 pontos e é o favorito para acompanhar o Atlético à Liga Orangina. Na próxima semana, mais precisamente no dia 4 de junho, e porque dia 5 é eleições, a equipa do Padroense vai defrontar na Madeira o União Local. Ora, se a União da Madeira vencer, iguala a equipa do Padroense, independente do número de golos que houver nesse jogo, e a equipa da União da Madeira possa marcar frente ao Padroense. A próxima jornada será decisiva, até porque se a equipa da União da Madeira vencer o Padroense, são os madeirenses que passam para primeiro lugar. Para segundo lugar, já se a equipa do Padrão da Légua vencer, não importa se ficar até com o primeiro lugar, a verdade é que sobem à segunda divisão, à Liga Orangina, tal como o Atlético, e a União da Madeira ficaria então sem hipótese de alcançar a equipa do Atlético, neste caso, segundo classificado. Em caso de empate, a equipa da União da Madeira fica com 2 pontos e o Atlético com 5. e a decisão pode então adiar-se para apenas a última jornada, à altura em que a equipa da União da Madeira vai receber o Atlético na sua própria casa. Certo é que o Atlético Clube de Portugal é o primeiro clube a ser promovido à Liga Orangina. Na terceira divisão, acabou o Campeonato Nacional. Depois de se disputar a fase regular, chegou-se à fase em que as 6 séries se subdividem em 3 cada uma, ou seja, prefaz-se um total de 18 subséries. Aqui apura-se quem sobe e quem desce. Ora, vamos lá a quem sobe. Série A, Vianense 2, Melgacense 0. Fão 0, Esposende 3 e Limianos 2, Mirandela 1. Apesar da derrota, a equipa mirandelense ficou no primeiro lugar com 41 pontos. O segundo foi Vianense com 36, aliás, o segundo foi Limianos com 36 e o terceiro Vianense com 35 pontos. O quarto foi o Esposende com 30, quinto Fão com 25, sexto Sport Clube Melgacense com 24 pontos. Na Série B obtiveram-se os seguintes diferenciais na décima e última jornada, que se realizou neste dia 29 de maio, ou seja, ontem. Sousense 3, Cerzedelo 1, Amarante 0, Joane 0, Paredes 3, Famalicão 1. E esta combinação de resultados atirou os amarantinos para o primeiro lugar, que em igualdade pontual com o Famalicão, vencem no confronto direto com os famalicenses. Amarante e Famalicão têm assim 39 pontos e vão no primeiro e segundo lugares. A vitória do Paredes frente à equipa visitante, Famalicão, não serviu mais do que apenas para aproximar a equipa da União aos dois primeiros classificados. O Paredes ficou apenas a um ponto, com 38 pontos no final das 10 jornadas. A equipa do Grupo Desportivo Joane ficou com 30 pontos no quarto posto. Quinto, o Grupo Desportivo Cerzedelo, com 28. Sexto, a União Desportiva Sousense, da Associação de Futebol do Porto, com apenas 24 pontos. Na Série C, obtiveram-se os seguintes resultados. Bustelo 1, São João de Ver 2. Avanca 2, Penalva do Castelo 1. E Alpendurada 0, Sinfães 3. O Sinfães chega assim com 47 pontos ao cabo de 10 jornadas, mais a fase regular da Série C. O segundo classificado é a equipa do Sporting Clube de São João de Ver com 44 pontos. O terceiro é o Sport Clube de Penalva do Castelo com apenas 27 pontos. 27 pontos tem também o Avanca, a Associação Atlética de Avanca, que ficou no quarto posto, já que os castelenses vencem no confronto direto a equipa do Avanca. O quinto lugar ficou para o Alpendurada com 25 pontos e o sexto para o Sport Clube de Bustelo com apenas 22 pontos. Na Série D, 3 jogos na fase de subida com os seguintes diferenciais. Atlético Riachense 1, Sourense 2. Monsanto 3, Associação Desportiva Nogueirense 1 e Oliveira do Bairro 0, Académica de Viseu 0. A equipa de Monsanto ficou em primeiro lugar com 39 pontos, segundo o Futebol Clube de Oliveira do Bairro com 36, terceiro o Académico de Viseu com 34 pontos. A Associação Desportiva Nogueirense também ficou com 34 pontos, mas os academistas vizienses vencem no confronto direto a equipa de Nogueira. O Sourense tem 31 pontos, ou ficou com 31 pontos, no quinto e penúltimo lugar desta fase de subida. Já a equipa do Atlético Riachense ficou com 28 pontos apenas e assim ficou no sexto lugar. Série E. Caldas 2, Peniche 2, Alcustense 0, 1 de dezembro 0 e Sacavenense 2, Sportonense Intrense 1. Ora, o Sport Clube Sacavenense foi o único a vencer e isto valeu-lhe a posse do terceiro lugar. O primeiro, esse, continua a pertencer ao Caldas, com 41 pontos, tantos quantos a Sociedade da União, 1 de dezembro. Mas, em confronto direto, os caldenses ficam na frente. O terceiro, então, como disse, foi para o Sport Clube Sacavenense, com 33 pontos. A equipa do Sintrense tem 30. O quinto é o Alcustense, com 29. E o sexto, o Grupo Desportivo Peniche, com 23 pontos. Série F e penúltima dessas 7, já que a Série Sur já acabou. Série F, Fabril do Barreiro, 0. Aliás, Fabril 2, Rio 3, peço desculpa. Mineiro, Aljustrelense Estrelense 0. Moura 2, Estrela de Vendas Novas 2 e Esperança de Lagos 2, Sesimbra 2. Muitos empates nesta terceira divisão. Ora, o Estrela de Vendas Novas ficou no primeiro lugar com 45 pontos. Segundo, Moura e terceiro, Sesimbra, ambos com 35 pontos. Quarto ficou para o Esperança de Lagos. A equipa lacobrigense conseguiu apenas 33 pontos. O quinto lugar foi para o Fabril Barreiro, com 24. O quinto, aliás, sexto e último, para a equipa do Sport Clube Mineiro, ao Justalense, com apenas 20 pontos. Série Madeira, aqui, foram só empates. E, portanto, nada mudou na classificação geral. Apenas se acrescentou um ponto a todas as equipas. Mas, ainda assim, vamos lá com os seguintes resultados. Porto Sandense 0, Ribeira Brava 0. Estrela da Cadeta 2, Câmara de Lobos 2 e Machico 1, Cruzado Canicense 1. Ora, se foi tudo empates, Ribeira Brava e Porto Sandense continuaram empatados com 43 pontos agora, sendo que os ribeirenses ficam na frente devido à vantagem no confronto direto. No terceiro lugar ficou o Cruzado Canicense com 39 pontos, sendo que no quarto ficou a Câmara de Lobos com 29 pontos. Quinto, a Associação Desportiva de Machico com 26. E sexto, a Estrela da Calheta com apenas 21 pontos. Ainda tempo, antes de fechar o Desporto de Madeira de hoje, para fazer uma referência ao Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano 2011, Novak Djokovic já bateu McRoy. Conseguiu, no ano 2011, 43 vitórias. Mais do que qualquer outro tenista na história do Mundial do Ténis havia conseguido até aos dias de hoje. Novak Djokovic, o sérvio, segue assim em frente no torneio de Roland Garros. Iria defrontar nos quartos de final Fognini, mas a distância deste permite ao sérvio seguir para as meias finais. Ontem, o tenista Fognini venceu por 4-6, 6-4, 3-6... 6-3, aliás, e 11-9, o espanhol Alberto Montañés. Mas, apesar da vitória, Fognini, o italiano, não se saiu ileso. Várias dores o incomodaram e esta manhã, depois de alguns exames médicos, Fognini percebeu que não poderia continuar em prova. Não jogando frente ao Novak Djokovic, este segue para as meias finais de Roland Garros. Na secção feminina jogaram-se a passagem aos quartos de final, com destaque para a passagem de Maria Sharapova, que está assim a tentar conquistar pela primeira vez um Roland Garros. A russa venceu a polaca Agnieszka Radwańska pelos parciais de 7-6 com 7-4 no tiebreak e 7-5. Agora Maria Sharapova irá defrontar nos quartos de final a jogadora alemã Andreia Petkovic, ela que venceu a conterrânea de Maria Sharapova, Maria Kirilenko. A russa perdeu pelos parciais de 6-2, 2-6 e 6-4. Com esta vitória, Andreia Petkovic segue para os quartos de final para defrontar, como disse, Maria Sharapova. Nali, a número 7 do ranking WTA, venceu a checa Petra Kvitova, que é número 9. Pelos parciais de 2-6, 6-1 e 6-3. A checa começou melhor, mas Nali, que se torna na primeira chinesa a chegar aos quartos de final do Roland Garros, acabou por retomar o controle do jogo, vencendo o segundo e o terceiro set por 6-1 e 6-3. Victoria Azarenka venceu Yekaterina Makarova pelos parciais de 6-2 e 6-3. Ainda há mais dois jogos para se realizar nestes quartos de final. Depois de estarem decididos os jogos que irão opor Maria Sharapova a Andreia Petkovic e Nali a Victoria Azarenka, outros dois encontros já estavam definidos antes. A russa Svetlana Kuznetsova irá jogar frente à francesa Marion Bartoli e a outra russa Anastasia Pavlyuchenkova irá defrontar a italiana Francesca Schiavone, uma das principais favoritas, neste momento até a favorita, dentre as favoritas, para vencer a edição 2011 do segundo Grand Slam do ano, o Roland Garros, a realizar-se em Paris. O Desporto tem de dormir por aqui, mas regressa amanhã às 20 horas. Fique bem e até lá!